Mixtape. Profeta de calça larga. Um dia eu tive um sonho e Deus me deu o refrão dessa música. Foi um sonho profético. E no sonho, eu vi uma multidão gritando: hip hop rap é o som que vem de Deus. Ministério Juninho no terra, irmão. Dá licença, vou chegar, só quero o meu lugar. Em nome de Jeová, eu vim pra triunfar. Nem vem me atrapalhar, pois sei quem vem lá. O inimigo da minha alma satisfeito não está. Em meio a Babilônia, eu não posso vacilar. Um pequeno erro pode custar todo o meu batalhar. Conquistar, bem-estar, não está tão lá. O meu lar, quero que seja sempre um bom lugar. E quem ouvir minha rima, abençoado será. Orem por mim, pedindo a Deus pra me guardar. Sei que por mim, nem todo mundo vai orar. Já que é assim, deixa eu suar, batalhar pra alcançar aquilo que vai me alegrar. O mundo tá cheio de ódio, mesmo assim precisa amar. Pois amar é o que faz a gente se superar e chegar no lugar aonde Deus está. Quantos desafios eu já enfrentei, quanta coisa boa eu já alcancei. É no lugar onde Deus está, foi onde eu me encontrei. Então hey, hey, hip hop rap é o som que vem de Deus. Então hey, hey, hip hop rap é o som que vem de Deus. Ser diferentemente diferente de gente que não me entende, nem aceita o diferente. Desafio emergente na mente do crente que quer um milagre urgente. Senhor meu Deus, abençoa teu povo, tua gente, que incansavelmente te busca sedentemente. A noite é fria e tua palavra nos mantém quentes. Vejo tantos obstáculos na minha frente e de repente meu primo um espírito desistente. Mas como Davi, tenho que ser muito valente. Caí pra cima do adversário sempre com unhas e dentes. Eu agradeço diariamente pela saúde, pelo prato de comida quente que meu Deus nunca deixou faltar aqui pra gente. Teu espírito me protege incansavelmente e me guia todo santo dia a um bom lugar aonde meu Deus está presente. Quantos desafios eu já enfrentei, quanta coisa boa eu já alcancei. É no lugar onde Deus está, foi onde eu me encontrei. Então hey, hey, hip hop rap é o som que vem de Deus. Então hey, ho, hip hop rap é o som que vem de Deus.